Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Reunindo a galera mais um fim de semana. Na praça tem picanha e na mesa a campanha. O mestre convocando, o jogo vai começar. E da rolagem dos dados, personagens vão brotar. Convocados pelo mago, à beira de uma taverna, seguem os aventureiros em seu rumo à caverna. Encontram no caminho uma horda de orques dizimados enquanto a TV passa porques. O ladino ao grupo denuncia um achado, ao que o guerreiro desfere um golpe de seu machado. Ardilosa armadilha que guardava a entrada, mas o grupo segue firme e forte na parada. O jogador discute com o mestre, pois já quer XP. O elfo tá disperso, olhando pra TV. Tá na cena do filme em que eles estão no vestiário. E no jogo um elitide quase assim no obituário. Advogados de regras abatendo na mesa. A mãe do mestre ao lado, servindo calabresa. Eu nunca vi elitide morando em masmorra. O mestre logo diz, eu que mando nessa porra. Chegando ao calabouço, descobrem o tesouro. Incontáveis peças de platina, prata, cobre e ouro. O jogador do ladino grita, isso! E o sacerdote lhes condena a cobiça. Chega a noite e começa a novela das 8. O mestre narra o jogo enquanto come biscoito. Já tá ficando tarde, tem que terminar a aventura. E o sacerdote já gastou tudo o que tinha de cura. O mago também já tá sem magia. E o mestre diz, a sessão continua outro dia. E seu grupo vencer na caverna do dragão, há de ser coroado com jogos e diversão. Aventureiros da Taverna do Porco Espinho Veloz. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo, paladino da Ordem dos Jogos e Diversão. Hoje, eu busco aventureiros destemidos no reino Baixo Frente Soco para enfrentar os grandes desafios dos Calabouços e Dragões. Por isso, eu preciso hoje de um guerreiro corajoso. Eu. Meu nome é Fitz. O guerreiro é burro, porra. É verdade, o guerreiro é burro. Meu nome é Fritz, mas pode me chamar de Nergal. Pega no meu pau. Preciso também de um ranger taciturno. Eu tô na floresta, mas eu, como eu sou ranger, eu ouço bem pra caralho, porque o ranger não bebe. Meu nome é Tommy Oliver, eu sou um ranger, eu uso uma capa verde e eu toco meu carina pra chamar o meu dragão. Também conhecido como Ilar. Um clérigo benevolente. Eu sou, abre o livro do mestre e procura os nomes de quem fez aquela porra. Paul Jaquais. Eu sou Paul Jaquais, clérigo da ordem do joystick reto, não ereto. Paul Jaquais, não come mulher jamais. Também jura a seu Deus para sempre combater Satanás. Mestre, não vai ter castidade pra mim não, né? Porra, olha a sacanagem, cara. Um ladino ardiloso. O senhor deter eternidade e no escuro eu sou um perigo. No escuro perigoso, cuidado para não pisar em seu gozo. O cara entra na Dark Room aí. E para fechar a ordem dos aventureiros destemidos, eu preciso de um mago poderoso. Na verdade, deveria ser mestre, amigo. Mas, na dúvida, vou de evocador, nono nível, infectado por licantropia de rato. É isso aí. E nessa semana, fecharemos a expedição número 68, em direção aos reinos sombrios, para enfrentar calabouços escuros, dragões poderosíssimos, encontros aleatórios, donzelas em perigo. Tudo isso e muito mais depois do Reino dos E-mails. The Shadow. The Shadow. Tá, em fala de que aí, essa porra sem fala aí? Palmito, né? Porra, palmito nem gosto, cara. Porque no... É meio gay, né? Não, é por isso não, cara. Porque nos anos 90 teve um surto de intoxicação de palmito. Não tô ligado, como é que é o nome? É botulismo. Acho que foi botulismo mesmo. Foi isso mesmo. Tá esperto aí, tu não é burro não, hein? Tô ligado. E morreu gente pra caralho em Santa Catarina. Eu falei, meu irmão, morrer por causa de palmito, a parada nem é isso tudo, maluco. Aí eu fiquei meio bolado. Eu não como palmito, não. Falo sério mesmo. Sei lá, pra mim sofreu o efeito contrário. Eu pensei, pô, irado. Irado, palmito, né? Que eu comer pode ser o último palmito. Não sei, você basicamente admitiu que você não come palmito porque tu é viado, né, cara? É, tipo isso. Medinho de tipo pegar isso, doencinha, né? E morrer. É, medo de pegar botulismo e morrer, né? Morrer de um jeito mais maneiro, pô. Com botulismo é foda. Semana passada não teve episódio e a gente teve satisfação. Não teve. Tu não tá sabendo, não? Eu gravei, caralho. É, não, tu gravou. Gravou aquele de... Botaram ou não no ar, não sei. Não, botaram no ar. Não botaram no ar pelo motivo mais idiota de todos os tempos e é por isso que jamais será revelado o motivo. Culpa do Senhor da Eternidade. Prankster. O maluco serve um monte de letra e número misturado. Não dá pra ler o que ele escreve, não é foda. É, aqui, ó. Primeira porradaria aí, ó. Segura aí. Esqueceram de falar do Mu Online. Oni, exclamação mamilos. O Senhor da Eternidade... É... Ó, a pergunta é pra você. Você que vai responder. O Senhor da Eternidade é tão melhor do mundo assim? Sou. É, tá bom. É. Tá bom. Essa é a resposta. Tá bom, então você é o melhor do mundo. Eu sou o melhor do mundo. Seja... Eu sou o melhor do mundo. Então, ah, entendi. Ou seja, entre os melhores do mundo, eu sou o melhor. Entendi. Tu então, é tipo o Clint Eastwood. Sim, basicamente. Entendi. Tá, então é isso aí. Na verdade, eu sou tipo o Charles Bronson. Ah, entendi. Tu já morreu então, né, o fudido? Não, eu sou tipo a reencarnação do Charles Bronson. Ah, entendi. Não, beleza. Então, plausível, razoável. Embora eu tenha nascido depois na morte dele, mas isso... Quer dizer, não, é... na morte dele. Ah, mas não é o caso. Não, mas o espírito pode encarnar quando o maluco já tá vivo, tá ligado, né? Ele encarna a personalidade em você. Por isso que tem maluco que muda de personalidade, assim. Entendi. É, aconteceu isso comigo. Do nada eu viro o Charles Bronson. Virou um maluco violento e sinistro pra caralho. Exatamente. Entendi. Cara. Normal. Não, acontece. A fudeza. É, por isso tem maluco que vira viado, assim, de hora pra outra também, né? É, justamente, tipo você. É. Você não come palmito porque tá doentinha. É foda, não comer palmito é ridículo, né? Vai, lê aí. É meio aqui do famoso e infamoso Saci de Patinete. No próximo disco Ninja, que acredito já está no forno, pode ter certeza que tá. Tá. Se bobear, a gente já gravou. Ah, vocês poderiam fazer especial. Em vez de músicas de jogos, poderiam ser as aberturas de podcast. Em minha opinião, minha humilde opinião, seria foda. Não, ia ser uma merda, cara. Ninguém ia querer ouvir esse lixo. Só é, você. Cara, é porque, tipo, ia ser... Ia ser uma hora eu cantando, tá ligado? Quem quer ouvir essa merda? Caralho, ia ser um cocô, cara. Cara, ia ser o pior programa, cara. Uma hora eu cantando. E participações especiais do... Cara, aí, Lápis, eu acabei de me ligar numa parada muito bizarra, cara. Muito bizarra? Eu falei a palavra cocô. Falou cocô? Isso aí, eu tô quebrando um juramento de milhares de anos que eu fiz, fala, cara. Fala a palavra cocô? Eu não posso falar a palavra cocô, a não ser quando eu estou falando sobre falar a palavra cocô, entendeu? Entendi. Mas tu fala o quê? Fezes? Cocô, bosta? Qualquer coisa, posso falar fezes, merda, caralho. E se um dia, assim, a gente precisar reencenar a cena do Stallone Cobra e tu for o Cobra? Tu vai falar o quê? Não, nesse caso eu posso falar, porque eu estou cotando uma frase que não é minha, aí não tem problema. Entendi. Tá, então... Mas eu acabei de falar... Maneira a tua aposta. Não é uma aposta, é uma... Essa tua coisa, que é só tua aí, que foda-se, que é coisa de maluco, retardado, mas... É uma das minhas regras. Entendi, uma regra. Sim, eu acabei de quebrar. Acabou de quebrar, né? Então vai lá pagar, vai pagar a penitência lá, que é fazer derflexão comendo palmito... Empada. É, empada de palmito. Vocês poderiam fazer uma coletânea de CDs com a música das aberturas. Então vamos colocar sua sugestão no caderninho. No nosso caderninho de sugestões que a gente enfia no cu do lápis. Deixa eu tirar ele daqui que tá. É bom, tá mata pouco. Tá aqui, toma aí. Tá, limpa essa porra aí, anota aí. Vipers Lourão. Diz que acompanha o blog desde os primórdios até hoje em dia, o homem da fase que o macaco fazia, e matou o chefe do Code Verônica na faca. Ele fala que eu sou o cara, eu sou mesmo. E manda abraços a todos. Aí o todos tá entre parênteses aqui, ó. Ninja Inimigo, Mestre Splinter, Senhor da Eternidade, Babs, etc. Esse etc deve ter 30 pessoas aí no meio. Muito obrigado. Não é todo dia que um lourão alto forte fala que você é o cara, né? Você tem que aproveitar esse tipo de coisa. É verdade. E tem que ver isso aí também. Tá, tem que ver isso aí forte. Então, nosso amigo Russo Sputnik... Foi aí que o Lápis ficou com preguiça de fatiar os e-mails. Foi aí que eu fiquei com preguiça. Você foi escolhido, cara. Parabéns. É, vem aqueles e-mails assim de 38 parágrafos. Enfim. Isso. Uma das coisas que eu achava mais legal em Morpg, não vou dizer qual eu joguei, porque tenho certeza que vão me zoar. Tibia. Puta, Tibia, com certeza. Era a economia do jogo. O item podia variar muito seu preço dependendo da cidade ou do server em que você estivesse. Mas, Ninja Inimigo, penso o contrário de você. Com o passar do tempo, os itens não ficavam mais caros, e sim mais baratos. Pois, conforme o server enchia, mais itens eram dropados. Então, menos raros eles eram, e consequentemente mais baratos. É, isso faz certo sentido. Pá, mas como eu não jogo MMO, eu não faço ideia, não quero nem... Eu não mexo nisso nem com a vara de 18 metros, como diria o South Park. Mas alguns diriam também que conforme o server enche, aumenta a procura pelo item. Isso é verdade. E aumenta o... É, oferta e procura. A gente tem que chamar um economista aqui pra discutir. Economista essa... especializado em MMOs. MMO, é. Isso deve existir, com certeza. Ah, mas existe. Um dos motivos que eu adorava jogar em PVP era ser atacado ou morto e depois voltar com a minha equipe boladona. Tudo bem, vou conversar. Joguei Tibia por uns 5 anos, que era o único RPG que meus amigos sabiam jogar. Acertou, Elapis. Mas você é cheater, porque você já tinha lido essa merda. É óbvio que eu já tinha lido. Eles são trouxas, não conhecem a magia. Magia? Bom, então, como todos eram vagabundos, estávamos sempre online. Me lembro que uma vez estávamos todos na rua discutindo caças e quests para fazermos no final de semana. Que meu pode. Deus, cara. Até que, de repente, um celular toca. Era um amigo nosso da Bahia que jogava. Ele estava caralho, da... Aí todo mundo tem um amigo da Bahia, né, cara? Com certeza era o Saci de Patinete, esse amigo da Bahia. O Saci é da Bahia? Acho que é, tipo isso. Incrível. Ele estava sendo atacado por um grupo de PKs e gritando assim: maluco, maluco, vai pra Carlinhos que eu fui trapado. Fui trapado, muito bom, cara. Chama a cavalaria, tem muita gente, chama a cavalaria. Foi questão de segundos, a rua toda ficou vazia. Que pariu, cara. Meu Deus do céu, cara. Foi trapado, tem que, porra, tem que salvar o maluco. Tem que tirar o bro da trapaça, né, brother? Porra, tem que rantar os malucos lá. Morpes, sempre, repito, sempre vou te render boas histórias. Ah, sempre, que... sempre, sempre? Sempre, 100% das vezes. Só que temos um grande problema. E acho que foi aqui mesmo que eu vi isso. É o dinheiro. Hoje em dia, o mais forte não é exatamente o mais habilidoso. Você pode demorar um ano inteiro upando em alguns bichos pra juntar uma grana e comprar itens melhores ou dropá-los na raça. Mas você pode pegar lá uns R$30 por mês, conseguir uma conta premium, onde tem mais bichos, menos pessoas, os bichos dropam melhores itens, tem mais magias e etc. Cara, eu acho que você não devia estar questionando isso. Eu acho que você devia estar questionando o fato de ainda existir Tibia no mundo e pior, das pessoas pagarem premium account. Mas enfim. Ou, ainda, pode pagar por essas armaduras mais fortes no próprio site do jogo. Site? Isso aí é assalto, cara. Ih, mano, isso aí. Vou te falar aqui, na minha época, não é assim. Nós comprávamos itens pra ficar mais bonitinho e tal. Pagávamos para ajudar o servidor a se manter e tal. Caralho, o cara, ele dava dinheiro. Caralho, tá tocando o negócio aqui. Ih, maluco. O cara dava dinheiro pras caras do Tibia. Meu Deus do céu. Ah, mas tem gente que gosta. E na minha época não tinha hotkey vagabundo. Era todo mundo no mouse e zoado. Ah. Vai vendo. Vai vendo, amigo. Vai vendo, amigo. Vai vendo onde vai chegar. Vai vendo. Caralho, é Tibia. Cara, tinha um amigo meu que jogava Tibia, coisa nojenta. Mas a trilha sonora é muito boa. Melhor trilha sonora do mundo. Cara, que merda de coisa de MMO, cara. Porra, parem com isso. É aqui, é Caipira Mask, da puta que pariu ao lado do não sei o que. É, ó, ih, agora esse aqui vai esculachar o de cima, hein. Eu caracterizo Tibia como favela online. O defeito de Tibia é todo o conjunto da obra que o torna favelizado, uma parada totalmente sem recursos. Porém, ao contrário das favelas, em que as pessoas querem sair de lá e progredir na vida, no Tibia o pessoal quer continuar assim pra sempre. Caralho, que esculachou. What? Um primo meu que joga esse negócio, deve ser o amigo da Bahia do outro lá, o primo baiano dele. Ele usa um bloco de notas pra anotar os comandos, pois o jogo é tão precário que você precisa usar comandos de texto pra comprar itens, por exemplo. O lugar também é hostil. Eu joguei esse negócio por 7 dias. Pô, tu precisa jogar 7 dias pra concluir que o negócio é ruim? E fui humilhado. Cara, eu joguei uns 30 segundos de Tibia até eu concluir. Caralho, que era ruim. Eu vi nego jogar e falei, cara, essa porra é merda. E fui humilhado de todos os jeitos que uma pessoa pode ser em um jogo online. Desde pessoas se xingando e perseguindo na rua por motivo nenhum, pessoas querendo que eu pague pra elas não fazerem casa em mim. Casa é o quê? Kills? Deve ser, né? KS é... Deve ser Kills, né? Não, é que o Steel é um esquema que no, a sigla do MMORPG. Latrocínio, é tipo, né? É tipo quando você tá lá farmando seus bonecos, tá ligado? Ah. Aí chega um cara, um level muito mais alto que você e começa a matar todos os bichos e aí você não consegue levelar, entendeu? Ah, entendi. É um lance tipo, assim. É tipo quando tu tá na night pra pegar uma mulher e vamos louco sinistrão e pega todo mundo. Exatamente, cara, perfeitamente. Entendi. Ah, eu sou o maior AKS do caralho. Aproveitarem de bugs pra te matar. É o famoso fura-olho, né, cara? Fura-olho, exatamente. Roubar itens que você acabou de conseguir matando um monstro, te perseguir até um banco e ficar montando guarda esperando você sair. Dentro do banco não pode matar. Caralho, é o golpe da saidinha do banco, brother. Golpe da saidinha do banco, cara. RPG. Caralho, muito genial que teve essa ideia. O velho matar e pegar todos os seus itens e depois, né, tentar te vender de volta na cara de pau, entre outras coisas. Caralho, isso tem muito lá na central do Brasil. Cara, o chique é que, tipo, Tibia, ele é um jogo, sei lá, sueco, se eu não me engano. Uma parada assim. É, uma parada assim. Só que ele foi completamente dominado por brasileiros. Não, tá não, completamente. Eu acho que ele é dominado pelos suecos e brasileiros, mas o jogo é tipo... É, não, é, tem os suecos, mas principalmente brasileiros. Entendi. E é tipo... bizarro como o jogo virou o Brasil, né, cara? Você entra no time e você tá no Brasil. Você é assaltado. No topo do banco. O sueco deve ficar maluco, né, brother? Com essa porra. Caralho, que porra é essa, brother? Tô maluco, é. Cara, que merda. É verdade. Eu acho que os turistas deviam jogar um pouco de Tibia pra treinar, tá ligado? Como é pra que treinar é, tipo... quando vier pro Brasil. É isso mesmo. Tem razão. O... eu esqueci o que ia falar. Enfim, é... tentar te vender a cara de pau. Aí vi. Foi o primeiro MMO que eu tinha falado pra mim mesmo que eu nunca mais ia jogar nada no estilo. Até que um amigo meu que jogava Ragnarok disse que isso não acontecia em todo MMO. Comecei a jogar Ragnarok... acontecia sim. É, enfim. É. Comecei a jogar um Ragnarok uns 6 meses antes de chegar no Brasil e joguei por um bom tempo e fui bem viciado. Depois parti pra acabar online. Perfect World, cara. Puta merda, sério. Pô, eu joguei um pouco de Perfect World, até que não é ruim não, cara. Tem um Entei nesse jogo. Eu vi um moleque jogando uma vez e eu tirei até uma foto. Umas montarias lá, acho que é montaria, né, que fala. Que é igualzinho o Entei. É mesmo? Second Life, caralho. Second Life é MMO? É, acho que é, né? Não é, é MMORPG, mas é MMO. É mesmo, né? E até cheguei a testar a porra do Rabu Hotel. Porra, com as garotinhas de 12 anos que jogam, né? E encontrei um homossexual que queria transar comigo. Foi no jogo isso, será? Ou ele comentou só por comentar? Tem que ver isso aí. Tem que ver isso aí. Contei essa história no Legcast MMO. Ah, tá. Então acessa o legcast.com.br e procura o 26 lá. Legcast Connection 26. Leggers no MMO. No... tô com preguiça de falar o link. Inclusive, essa é só uma das duas histórias tensas que eu passei jogando MMO. Porém, depois disso, enchi o saco desse negócio. Que bom, cara. Você se salvou. O Caipira mais se salvou. Caralho, que bizarro. Achou um homossexual e tem golpe de side do banco, cara. Que... tá, tudo bem. Vai, se desistir de tentar dessa porra. Meio bizarro. Meio bizarro. Ó, o próximo cara aí é Carnage, que ele falou, tá? Não é Carnage. Ah, Carnage. Ó, óbvio que é Carnage. Você achou que eu ia ler como, cara? Na moral, você tá me subestimando, pivô. Caralho. Desculpa. Olá, malditos raduqueiros. Quem vos escreve é o Carnage. Meu último e-mail se pronunciou Carnage. Ah, não. Ah, não, olha lá. Isso aí é tá maniazinha de ficar lendo... não, cara, foi mal, cara. Fica lendo os vizinhos, aí você quer tirar onda com seus amiguinhos e falar... ah, não, o inimigo do Homem-Aranha é Carnage. Foda-se, lê essa. De modo chique ou inglesado. Mas sempre a galera da Lan House dizia Carnage com o brasileiro mesmo, igual os dubladores do desenho do Homem-Aranha quando falavam do Carnificina. É isso mesmo. E também falavam no Lobino, em vez de Wolverine. Mentira, não falava não. Lobão. Me recordo que no episódio de CDZ da Tanguinha Corp, entre parênteses, tá faltando a parte 2, tem que ver isso aí. Alguém teve seu iPod roubado na cara dura e veio compartilhar que quase passei pela mesma situação hoje quando volta pra casa. Quando voltava pra casa. Assim, eu não fiz. Cara, por que ele veio contar isso pra gente se ele ouviu isso no Tanguinha? Por que ele não foi contar no Tanguinha? Por que ele não vai tomar no cu dele, né? Porra. Caralho. Tá bom, vai, lê essa porra aí. Aparentemente ele é um carioca que mora em Balneário Camboriú. Ele mora em Santa Catarina, é. Starcraft, cara, né? Santa Catarina. Ah, tá, desculpa, foi mal. Mas dei um magnífico olé no ladrão e sua bicicleta. Ah, isso tem tudo a ver com o fato de que ele é carioca, né? Tudo a ver. É. Um afrodescendente. Não sou racista. Ah, tá bom. Pega um chapéu vermelho. Eu também não sou racista, não. Só não gosto muito de preto. Tá bom. E digo que foi impagável a cara de frustração dele, já que após isso, por coincidência, um carro da PM se aproximava e esse foi com uma enorme cara de... mas fiquei chateado com a falta do episódio 68. Maldito Senhor da Eternidade. É, galera. Só pra dizer que oficialmente a culpa ficou sendo tua, né? O inimigo quando postou falou... Não, culpa do Senhor da Eternidade. Mas não foi dele, não, galera. Foi sim, foda-se. Foi culpa minha. É que a gente gravou um CD com o podcast e eu arranhei o CD. Ah, entendi. É verdade, eu te esqueci disso. Aí fudeu. E espero ainda... aí a gente teve que gravar tudo de novo. E espero ainda o Rodoviária Chronicles e um cast sobre as histórias de futebol nos videogames. Tá vindo. Tá, vai ser o 148. 148.5. Isso. Quer dizer, não sei, pode ser que atrase esse também. Pode ser que atrase, né? Já atrasou tudo agora, na verdade. Desde o internet na Superstar Soccer até os atuais FIFA Winning Eleven. Cara, às vezes eu acabo não lendo a frase toda, né, cara? Ele começa a falar merda, mas não foda-se. É verdade, mas não tem... A respeito do cast de MMORPGs, fiquei chateado com o grande foco em WoW e Ragnarok, que apesar de serem excelentes, escrito errado... Ah, escreveu bem pra caralho. Você esqueceu de mencionar Moonline, Trickster e outros. Que porra é essa? Moonline é muito ruim, sério, Moonline é muito ruim. A gente falou de Tibia, a gente devia ter falado porra de Tibia. Falou, que, tipo, um pouquinho. Tem que é bom. É, pois é, Tibia é bom pra caralho. E essa porra de Trickster, eu não faço a menor ideia. O problema é que tava bêbado. Eu cheguei atrasado, tava meio bêbado. Tu tava, tu nem se ligou que a namorada do Mestre Splinter tava ali, tava gravando. Sim, mas eu sou praticamente uma enciclopédia de RPG online. Ah, isso tu é. Não, eu tô o melhor do melhor do mundo. Amigo. Melhor do mundo, exatamente. Pra finalizar, queria saber se vocês conhecem o anônimo da ATP e seu vício em morphs. Quem cara é anônimo da ATP? Ah, é aquele cara do É Nós Que Voa, Bruxão, pô. Ah, É Nós Que Voa. É Nós Que Voa. É Nós Que Tá, cachorro. É, amigo. Desejo a todos um bom final de semana, se lerem meu e-mail. Se não lerem, desejo um foda-se. Então, a gente leu o seu e-mail. A gente até leu o seu e-mail, mas o que a gente deseja pra ele, sua eternidade? Ah, gente, a merda é que a gente sempre lê o e-mail. Se a gente vai ler ao vivo ou não, é só o lápis, é, sabe? É, só eu tenho o poder de decidir. Então, a gente vai ter um bom final de semana de qualquer maneira. De qualquer maneira. E você que se foda. Você vai estar. Essa que é a merda. É, pois é. É, ele... e iPod. É, cara, o nego se explana, né, cara? Pra que faz isso? Quando você viaja no tempo e lembra das suas grandes aventuras de Dungeons and Dragons, incluindo o dia de ontem, o que mais te lembra, o que mais te traz a nostalgia absurda de D&D? Cara, o tempo que a gente tinha pra ficar jogando essa porra por 7 anos sem se preocupar com mais nada na vida. Quanto tempo durava uma aventura sua? Uma noite de aventura, não uma campanha. Cara, uma noite de aventura, deixa eu ver. Em que período da minha vida você quer saber? Entre os 10 e... 10 oitava e série, oitava série. Depois oitava que série. Você já tocava punheta. Maluco, quanto tempo. Então... Cara, a gente demorava umas 3, 4 horas jogando lá em casa. Porque no colégio a gente tinha os 20 minutos exatos do recreio e não podia atravancar nada. Não podia parar, não podia enrolar. O mestre começava a enrolar e falava: mexe, porra. Vou rolar meu D20 aqui. Ou seja, o mestre Splinter tá fora desse recreio. Eu tô fora do recreio. Cara, você é muito prolixo, cara. Porque antes da nossa última aventura, antes de viajar, você encaixa um super filler de matar meio ogros, moleque. Sei lá, tá muito extra. Muito extra. Não completou a história. Só isso que eu tenho a dizer. Decepção. E Lapso, o que mais te traz a lembrança dos gloriosos dias de Dungeons and Dragons? Me lembra uma coisa clássica que a gente ia chamar o moleque que mestrava, o Warney. Aí chegava na janela do prédio dele, do condomínio. Ele falava: Warney! Aí ele gritava assim: que foi? Porra, sessão hoje, ele: ih, daqui a meia hora eu vou, que eu tô estudando. Eu falei: beleza, vamos esperar tu terminar de estudar. E dava 5 minutos, eu ouvia aquela narração assim: yes, go! Go! Filho da puta jogando internet assim, se eu só. Senhor Eternidade, você, mestre amigo, que nunca mestrou uma aventura de RPG pra mim, pelo menos, me conta um pouco sobre o que você acha de AD&D e D&D. O que pra você resume Dungeons and Dragons? Pra mim, Dungeons and Dragons é um desenho, muito irado. Muito irado, né? Tinha um mestre filho da puta, né, cara? É, muito escroto. Nunca deixava a galera zerar o jogo, cara. Como assim? Filho da puta. Dungeons and Dragons marcou uma época muito foda, porque ele entrou pra mudar e trazer pra cima o que que é RPG de mesa de verdade. A gente pode dizer que por culpa do Dungeons and Dragons, graças ao Dungeons and Dragons, o famoso D&D, é que nós podemos hoje ter uma diversidade gigantesca de jogos de RPG a todos os gostos. Se não fosse... Eles inventaram RPG, cara. Inventaram. É. Eles inventaram. Inventaram. Dave Arneson, Gary Gygax criaram RPG ali na mesa de Chainmail. Bom, você tem... Quem vai falar melhor do que eu pra vocês é o Wikipedia. Eu vou contar do que eu tô conseguindo lembrar da cabeça. Porque o Gary Gygax e o Dave Arneson eram jogadores de War Games que se conheceram nessas convenções de Geneva e tal. E aí eles começaram a trocar cartas e falando: porra, cara, eu tô com um sistema aqui medieval, tá muito maneiro. Ah, eu misturei com partes aqui de um sistema de batalha de navios, que é daí que vem a categoria de armadura. Olha só! E aí os caras começaram: não, vamos juntar, vamos fazer acontecer. E aí nasceu o D&D. Basicamente, toda a história de D&D fala que era quando eles estavam invadindo o castelo, aí os exércitos foram vencidos e o cara falou, não, peraí, eu consegui infiltrar um grupo nas masmorras do seu castelo. Aí veio o mestre, seu Gary na época, e falou, tá bom, então a próxima vez a gente vai jogar com seu grupo infiltrado na masmorra do meu castelo. Oh, na masmorra do meu castelo. Oh. Você vê que mesmo aí, eles mantinham os conceitos que eles tinham nesses wargames, que era o conceito de grupo, né? De mesmo você controlando um personagem só, você ter essa ideia de grupo. Porque nesses wargames você controla exércitos, que nem War também, por exemplo, que é a porra da pecinha lá. Então esse conceito não mantinha, né? Só que em vez de você colocar o exército inimigo infiltrando o campo, a trincheira adversária, você mudou pra masmorra, né? Eles só fizeram um deslocamento de época nos conceitos dos jogos. E é legal ver isso, porque eles estavam jogando um jogo e rola a extensão da ideia do jogo, né? A pessoa fala, e se a gente continuasse a dominar o castelo, só que em vez de do lado de fora, lutando contra todo mundo, a gente se infiltrasse num grupo especialista pra isso. E aí surgiu o Calabouços. Mas de onde veio Dungeons and Dragons? Cara, porque é meio idiota esse nome, né, cara? Porque assim, se você botar um dragão dentro da masmorra, a primeira coisa que ele vai fazer é bater a cabeça no teto, né? É por isso a minha dúvida. Eu não entendo, porque se eles iam invadir o castelo, então era Dungeon. E você tá falando então que o Smaug vai bater a cabeça no teto da caverna, lá da montanha do... Como é que era aquela montanha que ele invadiu lá dos anões, no Hobbit? Moria. Não, que isso, cara. Moria é a terra dos anões lá que o Balrog tava. É, mas o Balrog... Enfim. Já misturou com o Street Fighter, cala a boca, cara. Porra, tá suada essa porra. Não, o Balrog é tão grande quanto o dragão. Ele não bate a cabeça no dungeon, pô. Peraí, mas o Balrog tem asa? É porque o dungeon é grande pra caralho, se combinar. Papilos! O que que é um dungeon, né, cara? O que que é um dungeon? Dungeon é um labirinto? Dungeon é uma masmorra. Uma masmorra? Uma masmorra! Cara, não, olha, todo mundo sabe que dungeon é uma caverna, porque quando a Herbert Richards foi traduzir, traduziu como caverna. E se a Herbert Richards falou que é caverna, quem somos nós pra discordar? Caverna do Dragão. E o pior é que o nome não é Cavernas e Dragões. É Caverna... Caverna do Dragão. Do Dragão. Que caverna é essa, meu irmão? Pra o dragão morar ali dentro. Não, pô, mas eu já joguei uma aventura de D&D em que a aventura era invadir a caverna do dragão. Ah, cara, eu também, cara. Mas aí era porque o moleque, o Henrique, queria me fazer passar de nível. Eu até lembro dessa porra, dessa aventura, porque foi no dia que minha mãe chegou em casa e falou que meu avô morreu. Eu chorei pra caralho. Por isso que eu lembro. É uma triste história. Mas eu tava lutando com o dragão. Era eu sozinho contra o dragão. O moleque, ele falou assim, cara, a gente tem que fazer passar de nível, porque tá muito chato jogar com nível baixo. Eu falei, beleza. Aí a porra do dragão tava dentro da caverna, a primeira coisa que o dragão faz quando levanta é o quê? Bater a porra na cabeça no teto. Ah, o dragão tomou um D20 de dano, ó, coitado, tomou 18 de dano. Caralho, ganhou um ataque de oportunidade agora, entendeu? Porque eu tava com nível muito abaixo dos outros. Descachadaço. Eu e a mula. É, cara, exatamente. Esses enfrentar dragão, assim, ainda mais se o mestre usava aquelas regras do Faint of Honor, né, cara? É. Você ia duelar sozinho contra o dragão, e ainda tinha a chance de... Você não podia causar dano letal, mas ele podia causar dano letal em você. Sim. Isso me lembra do Savaladar, o meu paladino de A Libertação de Valcária, quando eu sozinho tampei um dos dragões lá da masmorra de Tiatis. Cara, foi épico. Savaladar, cara. Porra, grande Savaladar. Adicione o Savaladar na PSN, joga pra caralho. Infelizmente, os dois senhores aí, o Gary Gygax e o David Arneson, já se foram. Pois um é, morreu aí tem uns... É, não, acho que um foi em 2008 e o outro foi em 2009. Eu acho que o Gygax foi o primeiro, foi em 2008 e logo, menos de um ano depois, ou um pouco mais de um ano depois, o Arneson morreu também. Mas aí tinha uns 60 e poucos anos cada um, assim. Acho que um era uns 10 anos mais velho que o outro. É, o David Arneson dava aula de game design também numa faculdade. É, ele deu aula de game design até... Isso, aí em Minnesota, acho, Universidade de Minnesota. Uma porra assim. Acho que ele foi dar aula até quase morrer, assim. É, ele parou justamente por causa do câncer que ele tinha. Isso. Acho que os dois morreram de câncer, inclusive. Porra, cara, que merda. Será que isso daí quer dizer alguma não, coisa? Não quer dizer nada não, porque eu olhei aqui o Gary Gygax, na verdade, ele morreu porque ele teve complicações, ele teve um aneurisma no abdômen, aórtico no abdômen, ele morreu. O Dave Arneson foi de câncer mesmo. Fritz. Sim? Dungeons D&D é um jogo muito conhecido e famoso por seus levels e suas classes de personagens. Hoje em dia, quando a gente vai jogar um jogo de RPG eletrônico, a gente tem muito aquela característica do level, de o seu personagem subindo de nível, conforme você vai matando um monstro, vai ganhando experiência e você vai ficando cada vez mais forte e forte. A D&D e D&D e seus derivados seguem muito essa premissa, apesar de muitos outros RPGs não levarem essa em consideração. O que você acha dessa parte do level, da experiência do level 1, level 5, level 10 em Dungeons & Dragons? Cara, do 1 ao 5 é legal uma vez. Essa é a verdade. Porque... Sobretudo se você joga de mago, né, cara? Porque, é, se você joga de mago, cara, tem que começar a aventura do nível 6, né? Porque do 1 ao 5 você é um imprestável e, além disso, você nivela mais devagar do que o resto. Então é muito escroto ser mago. Mas, assim, de modo geral, do 1 ao 5 é divertido uma vez, porque ficar morrendo pra rato peçonhento é zoado. Porra, pra goblin, né, cara? Todo mundo morreu pro rato sinistro já, mano. O rato Ronaldinho do dente bolado, velho. Ronaldinho, moleque. É muito zoado. Mas assim, depois que você passa de um certo nível, que você fica realmente maneiro com armadura maneira, com vários golpes por turno, magia maneira, animal, se você for um ranger e tal, aí o jogo começa a ficar mais divertido. É, aí é do 5 até o, sei lá, o 12. Depois tipo 12, é muito tipo overpower. É, do 13 ao 20, levantem suas mãos, povo da terra, eu preciso fazer essa bola de fogo Genkidama. Ah! Oh, poderosa de Bigby! Sansa é um dragão no X1, entendeu? Isso é, tipo, muito overpower. Ele é um dragão, cara. Não, mas o engraçado é que o jogo, ele te dá experiência não só matando os monstros. Ele te dá, por exemplo, se você é um ladino, você ganha experiência pegando dinheiro. Não, aqui, vou te falar, eu acho que a pergunta que você fez pro Fritz não era bem o que ele respondeu. Não era dizer o que ele achava da experiência em cada level. Eu acho que ele queria... Eu sou burro, eu entendi errado. Você guerreiro. Ele queria que... Aposto que a pergunta do ninja inimigo era dizer como é que se interpretava os levels em si, né? Essa natureza dos níveis. Por que existem os níveis no jogo? Ah, sim. Também. Ou então eu que sou inteligente demais, interpretei mais do que deveria. Mas o... Se você é inteligente demais, sabe, né, cara? Isso é uma ver coisas não tem, né? De psiquiatra tem pra isso. Então, respondendo a pergunta escondida do inimigo, escondida... Eu não falei nada disso, mas beleza, vai. Acho que... Ele mandou um esconder-se nas sombras da pergunta, cara. Não, e mesmo quando não tem nível, tem nível, né? Até no Storyteller, você não tem nível, mas você bomba o teu personagem. O nível é só uma maneira mais correta de você bombar o teu personagem. Essa é a verdade. Ele tava falando, ah, pô, se tu é ladino, tu evolui pegando dinheiro. Se tu é clérigo, você evolui quando você escreve um pergaminho que ajuda o grupo. Na verdade, o nível é uma medição do seu sucesso na carreira, né? Como se você tivesse escolhido uma carreira específica de aventureiro ali, sou aventureiro classe ladino. E qual é como é que você mede o sucesso de um ladino? Você mede pelo dinheiro que ele consegue, pelos truques que ele consegue, os sortilégios e artimanhas que ele consegue fazer, além, lógico, de enfrentar os desafios, entendeu? Mas... No mundo real também é assim, pô. Você evolui, chega a classe... Por exemplo, o Mestre Splinter chegou a nível 12 de engenheiro de computação, que ele se formou, depois ele quis virar dual classe e virou vendedor de shopping. Tá aí seguindo aí, começou, tá no nível 2 agora. 12 não, 13. É, 13, perdão. Tá no nível 2 de vendedor de shopping agora, pô. O que acontece, o que eu acho estranho nessa ideia de que você tá se especializando é, se você é um clérigo da cura, um clérigo do Deus da Paz, você ganha experiência matando monstros! E o grosso da sua experiência, o grosso do seu aprendizado vem em degolar goblins, orcs, zumbis, vampiros, mamilos. Ah, isso é mamilo, cara. Isso depende de como a aventura é formatada e de como o mestre tá fazendo as coisas, né? É por isso, é por isso que eu levantei isso. Também das obrigações e restrições do seu deus. Também, exatamente. Pode falar que o cara, tem muita gente que consegue a paz através da guerra, cara. É mamilos, mas acontece. Até porque o jogo pode muito bem ser formatado pra que a fonte principal de experiência não seja combate, sim interpretação. Sim, é mas... Você querer. Eu também acho. A gente justamente dava um bônus grosseiro em Dungeons and Dragons pra interpretação, pra poder nivelar com mata-mata. Mentira. A gente matava 8 beholders, não sei o que, não sei o que lá. Olha, você interpretou muito bem. 100 de XP. Não, esse é o mestre. Deixa eu terminar. Eu falava com a voz durante 6 horas quando tinha uma merda de um ladrão mago. Não, gnome ilusionista. Peraí. Gnome ilusionista, ladrão, morar muito perto. É mentira. O mestre Splinter. Peraí, não. Voz Splinter. Tem que fazer a voz. Tá, não, mas tem que ter uma situação assim. Aí eu imito. Tá, então. Então vamos lá. Jesus é o nosso Senhor. Não, uma situação de RPG. Vamos lá. Meu Deus, Fritz, esse Goblin tinha o pergaminho das 7 chaves dos caminhos celestes. Como nós poderemos avançar se esse pergaminho está rasgado? Você consegue ler? Eu não consigo ler. Não era essa voz, pera. Tá vendo, cara? Peraí, não, eu lembrei. Mas eu não consigo ler também. Aí sim. Eu tenho que chegar mais perto pra ver se faz sentido. Eu imitava melhor, hoje em dia eu não sei mais imitar, não. É, a gente vai ficando enferrujado, né, cara? É contato, né? O amor se foi também. É, verdade. Dungeons & Dragons tinha uma tabela de experiência muito grande, muito orientada a matar monstros. Tanto é que quando a gente queria incentivar as pessoas a interpretar melhor, que tinha gente que nem prestava atenção, ficava só matando, rolando dado com guerreiro, matava um monte de monstro, subia de nível mais rápido que o bardo, que tava lá fazendo mega social, interpretação bolada, falava que os pais deles morreram e isso dói muito no peito, blá blá blá. Mamilos, todo mundo sabe que latino tem uma tabela de experiência de evolução mais rápida. Evolução mais rápida. Sim, mas a gente... 500 pontos sem ADD. Campeões, pra provar que eu não tô mentindo, tem aqui o gráfico mostrando a evolução de cada classe. Aí, sabe qual podia ser o apelido do Baer nesse programa? Podia ser Objection! Advogado de regra. O que eu via muito, ô Killerazos, é que quando eu tava jogando, normalmente quem jogava de guerreiro ou de ladrão, na verdade de ladrão, era muito mais privilegiado, porque as aventuras, elas eram orientadas, por mais que tivesse uma trama, por mais que tivesse uma história bem envolvente e divertida, elas tinham muito combate, tinham muita estratégia e você enfrentava muitos inimigos. O guerreiro e o ladrão acabavam saindo muito recompensados da pilhagem da aventura. Enquanto backstab. As outras classes não saíam tão privilegiadas, mesmo se elas fizessem cada um o seu papel direitinho. Peraí, tu precisa de um bardo nível 20 ou um guerreiro nível 20? Se você é um mago, o que que você quer ter ao seu lado? Um guerreiro nível 20 ou um bardo nível 20? Depende, se for da Knight, guerreiro nível 20, porque ele não vai pegar ninguém, eu pego todo mundo. Tem uma situação. O guerreiro nível 20 é sempre melhor, moleque. Eu sei onde o bardo nível 20 é maneiro, brother. Pra ir contigo no karaokê do Big Bang quinta-feira. Vamos pensar em AD&D. É. O bardo, o que, que ele faz? Ele toca que dá mais um no ataque e dano. Ele usa aquela calça com a bandeira dos Estados Unidos que é irada. O bardo, ele dá mais um no ataque e no dano pra galera. Enquanto o guerreiro, por si só, já dá tipo mais 5. Duas vezes por turno. Blá, blá, o guerreiro, o guerreiro dá menos um em todos os inimigos porque eles ficam intimidados com aquele bigode do Salvador Dalí dele. Cara, o bardo só foi ficar bom na terceira e quarta edição. Por causa dos... como é que é o nome daquilo lá? Features. Dos feats que você pegava e customizava seu personagem. Você botava mais aquelas classes de prestígio, ia modificando o personagem e tal. E na quarta edição que teve aquela pasteurização que todo mundo virou a mesma coisa com nome diferente. Eu entendo quando você diz pra mim que o Dungeons & Dragons também dava um privilégio pra quem interpretava, mas além de ser uma tabela opcional, e lê-se por opcional, se o mestre quiser utilizar, ele utiliza, enquanto a outra regra, a regra obrigatória, não me venha com esse negócio de a regra de ouro do RPG é que o mestre faz as regras que quiser, e pô. Não, a regra de ouro do RPG é que as pessoas têm que se divertir. Esse não tem regra, pô, isso já é uma regra em si, vai tomar no cu. Vampiro idiota. Cambada de anarquistas, filhos da puta. Vai, chupa saco de werewolf. Bando de purpurinado. Mas eu entendo, mas ficava esse negócio de level e tal, o que eu acho que foi uma evolução nos outros RPGs, e até D&D terceira edição trouxe um avanço muito grande nisso, e recuou brutalmente na quarta. Mas falaremos sobre isso. Dungeons & Dragons tem esse negócio do level e da experiência assim, mas o que ela trouxe também, que marcou muito os outros RPGs, muito, foram as classes e as raças. São as duas coisas que mais mudaram ao longo do tempo e foram as duas coisas que uma inventou a outra, na verdade, né? Porque antes não tinha raça. Você tinha classe. Dungeons & Dragons eram só humanos, não eram? Não, o elfo e anão na primeira edição eram classes. Aí era o estereótipo, era o anão bárbaro, anão com machado. E o elfo, era o Legolas e o Gimli, né, na primeira edição. Entendi. Era rigorosamente aquilo. O Lord of the Rings e D&D se influenciaram de uma maneira absurda, né? Não, se influenciaram não. Só o Lord of the Rings influenciou o D&D. Sim. Mas Lord of the Rings fez um RPG próprio, não fez? Sim, tem aquele... Qual o nome daquela merda, o Guilherazos? É um nome muito escroto. Lord of the Rings RPG. Qual? Ah, sim. Não, teve o MERPS. O MERPS que... Aí você teve o MERPS, aí teve aquele... Dagmar. Caraca, eu comprei aquele, cara. Dagmar. Não. Lord of the Rings? O Senhor dos Anéis, não. Teve aquele... É o Terra-média... Aventuras na Terra-média. alguma coisa assim, que era uma versão é... simplificada do Mercs. Ah, tá. Porque o Mercs já é Middle-earth Role-Playing System. É, Middle-earth Role-Playing System. E aí você teve esse Aventuras na Terra-média, alguma coisa assim. Tá lá em Resende, depois eu dou uma olhada. Tá lá em Resende. Cara, o cara tem tudo lá em Resende. Na Terra-média? Porra, eu mostrei pra vocês no Facebook. Eu não, eu lembro. E se vocês me derem um tempo, eu cato aqui o... A, não sei, acho que é a busca pelo Palantir, que é uma aventura solo que usava esse sistema ou o sistema próprio do livro-jogo pra você poder jogar. E depois teve aquele Coda System, que foi na época que saiu o filme, aí foi mais um sistema do Senhor dos Anéis, e parece que por causa do Hobbit vai sair mais um RPG do Senhor dos Anéis. Ai, que merda, hein? Mais um RPG do Senhor dos Anéis? Mais um. Mas mais um. Isso ficará para o próximo capítulo. Falaremos sobre Lord of the Rings no episódio de Lord of the Rings. Mas o D&D, do primeiro D&D pra segunda edição, pro Advanced, é que eles inventaram o conceito de raça. E aí colocaram até os hobbits estavam lá, né? Tiveram que mudar o nome do gnomo, encarar as cinco raças. Vamos tentar lembrar todas as raças que tinham em Advanced Dungeons and Dragons. Cara, qual é a relação? Humano... Onda primeiro do... Não, Advanced... a que saiu aqui no Brasil, né? A que saiu na... Tá, dois pontos. Pela Abril. Um segundinho, galerinha. É, eu falo. Quando a gente fala do primeiro Dungeons and Dragons, a gente vai falar... Ele tem uma relação direta com aquele Hero Quest? Hero Quest? Não. Não, cara, Hero Quest é um jogo é exclusivamente tabuleiro. Ele tinha um fator roleplay ali meio forçado, porque, na verdade, o Zargon, né? Era Zargon, sei lá, aquele... Zargon é o nome do mestre, né? É, mas o mestre jogava contra os jogadores. Eu lembro, se a gente tomar Dragão Brasil como uma referência mesmo, assim, ela é, mas tem muita gente que vai contra. Eles reclamaram uma vez que o Zargon realmente ele jogava contra os jogadores, então não poderia ser considerado um RPG. Porque então tem relação com Dungeons and Dragons, sim, porque o Mestre dos Magos no desenho jogava contra os jogadores. Então, caso encerrado, a relação está estabelecida. Caraca, eu tava vendo outro dia o episódio que o Mestre dos Magos dava o poder dele pro Eric. Ele dá os poderes dele pro Eric? Ele é maluco, brother. Aí o Eric fica lá fazendo tipo água pra ele beber, fica só de curtindo a vida doidado lá. Ferris Bueller. Puxa, se eu fosse um Mestre dos Magos, eu resolveria tudo fácil. Que proposta interessante. E é verdade, até que poderia descansar um pouco. Está bem, cavaleiro. Eu aceito a sua oferta. Esse negócio que o mestre é seu amigo, ele não tá aqui pra te derrotar. É mentira. É mentira, porque você jogava com o Mestre Splinter na base, né, cara? Isso. Não, ele tá só se divertindo antes de te matar. Essa é a verdade. Varia pra conta da maturidade do seu mestre. Vou colocar ele bem forte, aumentar o ego dele muito e vou colocar 9 beholders pra ele matar. Isso varia de acordo com a maturidade do seu mestre, só digo isso. Quem falou isso, Mestre Splinter? É. Chama ele de maturo, vai, chama ele de maturo. O que colocou 9 beholders e ficou botando desintegrar durante... Chamou de maturo. Eu nunca coloquei 9 beholders. Não, foram quantos, cara? Eram só 7, cara. Foi um beholder, ainda tirei alguns olhos, deixei inutilizados. Um só não, cara. Era um só. O importante é que... Tava todo de roupa suja, foda. O primeiro D&D tinha tabuleiro também. Ele tinha o tabuleirinho lá dele bonitinho, que era até a herança dos wargames que os caras tinham. Pô, na segunda edição... Você lembra daquela masmorra, das minas de sal do Zanzerten? Zanzerten. Um amigo meu tem um mapa dessa porra aí, nesse demônio. O legal desses tabuleiros é que eles davam uma ideia maneira de como você estava avançando dentro do dungeon, o que você tinha pra explorar, e rolava de tapar o tabuleiro assim, e ir mostrando um pedacinho de tabuleiro depois. É, esses guias de mestres, né, que na verdade são tipo aquelas portinhas de provador de roupa, né, eram muito pra isso também, né, pra você poder esconder o mapa dos jogadores e os caras não terem ideia do universo assim, como um todo, e ao mesmo tempo mestre visão de Deus no negócio. O escudo do mestre, pra mim, é uma das ferramentas... Escudo do mestre, é o nome dessa merda, eu queria lembrar. O escudo do mestre, pra mim, é uma das ferramentas mais importantes do mestre, porque o que acontece? O mestre... Protege ele, né, cara? O escudo é sempre muito bom pra isso. Exato. Os jogadores ficam querendo tacar o D20 no mestre. Aí ele usa o escudo pra se defender. Você tá narrando um jogo, você tem que narrar um jogo maneiro, uma história divertida. O jogo tem que ser legal. Então, tem certas coisas que é o azar ou a sorte nos dados podem estragar. Por exemplo, você pode morrer escorregando numa casca de banana sem querer, ou você pode matar o boss boss final da dungeon com um golpe de sortudo, entendeu? E acabar, tipo, aquela luta que era pra ser épica durar um turno. Então o escudo do mestre é legal pra você esconder algumas coisas. Você joga o dado ali, manda um poker face, ele esquivou do seu golpe. Ah, não, isso é escroto. Isso é não, babaquice. Não é babaquice quando o mestre sabe usar isso, cara. Você acha maneiro uma campanha que você cria toda a dinâmica, você cria todo o suspense, e quando você chega no final, no ápice, no clímax da aventura, ela acaba em um segundo? Ah, fez mal feito a porra do chefe, né, cara? Não, não é mal feito. É um erro de level design isso aí. Não é questão de mal feito, é questão de sorte. Tu fez o beta teste em direito. Não é questão de mal feito, é questão de sorte, porque, por exemplo, você tem que dar... Por exemplo, tem muitos vilões que você usa no livro do mestre, tem muitas campanhas que são feitas pra você... Livro dos monstros. Show. E tem muitas campanhas que são feitas pra você usar aquele livro dos monstros. E num taco de sorte, a parada pode ficar sem graça. E você tem que proporcionar... Se o mestre for um cara maduro, se o mestre for um bom mestre, ele não vai deixar a coisa nem muito fácil, nem muito difícil. Vai deixar prazerosa e divertida. Vocês lembram da tumba, mestre, porra? Já que o assunto chegou nisso. O mestre não fica dependendo da aventura pronta, né, cara? Eu não sei. Eu usei muita aventura pronta pra linkar com parte da campanha. E quando eu tava sem inspiração, eu falava, porra, não. Agora eu vou meter uma aventura pronta. E eu faço isso muito no primeiro nível. Você precisa depender disso o tempo todo? Você não pode inventar uma coisa ali no meio? Não, você inventa. Você faz as suas invenções ali também. Mas, pô, o que eu faço, por exemplo, que eu gosto muito, é de pegar uma aventura pronta no início, porque os aventureiros tem aquele negócio, não se conhecem, não estão habituados ainda com os personagens. Isso é muito legal. Aí você bota uma aventura pronta que você sabe, aquilo lá funciona daquele jeito. Quando a galera já foi criando o histórico do personagem, já foi criando as interações com os NPCs, aí você tem mais liberdade, você já tem um mundo ali criado, um mundo com mais sustentação, mais base, você consegue elaborar mais em cima. O que eu não gosto é quando você começa uma aventura dizendo, vocês são amigos há muito tempo, já participaram de várias aventuras, e é isso aí. Tipo, cria uma... Aí, sabe o que eu não gosto também? A aventura que começa na taverna, brother. Quando entra um maluco na taverna procurando gente, eu fico puto com essa porra. É uma falta de criatividade isso. Realmente, Lato. Que isso, cara. É o melhor. E o Lato tá aqui só pra trollar hoje. cara, então deixa eu pegar meu ácido e fogo ali. Pega o ácido aí. A gente sabe procurar emprego, cara. Primeiro é default. Primeira coisa que você abre o jornal. Não na nossa geração, mas antigamente era. Primeira coisa que você faz, abre o jornal. Então você quer procurar uma aventura. Primeiro que você faz, é pra taverna. É da social, né? Faz parte dos grandes clichês dos jogos de RPG. E um clichê bem usado é muito melhor que muita coisa tentando ser inovadora aí. Nas aventuras de RPG que eu joguei, vou te dizer que muitas das mais divertidas foram grandes clichês. Com o vilão que raptou a donzela e pra salvar o mundo você tinha que juntar as sete safiras dos elementos da natureza. E... sete safiras de Odin do dragão. Um bom clichê fazia aventuras sensacionais. Mas voltando às raças e às classes, no 2.5, na primeira edição não tinha o conceito de raça ainda. O elfo e o anão eram classes. É mais ou menos o que a gente vê nos jogos da Capcom, né? Os jogos de aventura da Capcom, aqueles D&Ds da Capcom. O anão e o elfo são classes. Na segunda edição, na 2.5 em particular, que é aquela que saiu aqui no Brasil pela Abril, e depois a Devir, quando pegou os direitos, lançou também, que é que a capa do livro do jogador é o Conan com o elmo de viking fazendo posição de macho man, com a perna numa posição ridícula, porque ninguém arrombou a porta fazendo aquilo. E o braço quebrado, né? É, não, o braço quebrado e aquela posição de arrombei a porta, mas não me pergunte como. E foi um mago atrás de mim. Ele entra assim. Ele parece um boneco do He-Man com elmo de viking. Naquela edição ali, que é a 2.5, já tinha um conceito de raça. E aí nessa primeira versão de raças jogáveis, tinha humano, que não tinha penalidade, nem ganhava por nenhuma, meio elfo também não. O elfo ganhava 1 em destreza e perdia 1 em constituição. O anão ganhava em constituição e perdia em sabedoria, acho. O Halfling ganhava... Carisma, não era? Era carisma. Era carisma. Por isso que anão era considerado o apelativo. Porque assim, carisma, poucos mestres sabiam como aproveitar bem o uso do atributo carisma, né? Enquanto outros falavam, foda-se. Então, nego podia ter carisma 3, que foda-se, ele só queria ir para o dungeon e matar os ogros. Ao mesmo tempo, o anão é foda, porque não fosse a alimentação idiota de classe, ele poderia ser paladino, porque carisma 17 ele consegue rolando dado. E o anão ganhava em constituição e perdia em carisma, o halfling ganhava em destreza e perdia em força, e eram essas raças. E o gnomo ganhava em sabedoria, não, que era apelação. Mas o gnomo era só suplemento, não era? Não, não, o gnomo tava lá. Porra, gnomo ilusionista, cara, é o básico de qualquer filho da... Na verdade, gnomo, inteligência. Gnomo ilusionista é uma furada. É. Cara, ó, ganhava tem uma história... Inteligência. Ele foi uma dupla classe. Vocês lembram daquela aventura do... Inteligência 19. Lembra daquela aventura do... Como é que é? O Templo do Observador, Dragão Brasil número 10? Cara, teve uma vez que eu mestrei essa aventura, a gente tinha um ranger elfo, o gnomo ilusionista, aí tinha um guerreiro elfo, eu não lembro qual que era o quarto personagem. Mas, porra, só o gnomo saiu vivo no final, arrastando os corpos dos amigos dele a montanha abaixo, tendo matado o Beholder com uma funda. Caraca. Porque ele foi o último que sobrou vivo, fugindo dele, depois de ter tirado aqueles olhos extras. Cara, gnomo ilusionista não é pra ser... Não é pra ser zoado assim, não, cara. Ele tem a sua função. O problema é que o Fritz entrou numa... Ele ia jogar com um guerreiro. O Fritz, ele tava muito acostumado a jogar de guerreiro e de ladino. São duas classes. São duas classes que você... O guerreiro, você chuta a porta da frente, bate com a cabeça até o monstro morrer e pronto, acabou. Ladino, enquanto os outros estão batendo, dá a volta, estupra o maluco com um dano absurdo e mata e sai correndo... Esse é legal. Aí, o mestre Splinter sugeriu ele jogar com algo diferente. Ele falou, pô, o que eu vou jogar? Ele falou, joga de gnomo ilusionista. Ele começou a jogar com gnomo ilusionista numa aventura em que todo mundo começava a level 1 e o PP obrigou todo mundo a ser dupla classe. Nossa. O que acontece? Ouvinte, você que não entende, quando uma pessoa escolhe uma dupla classe, você faz o papel de duas classes ao mesmo tempo, só que você evolui duas vezes mais devagar. Você divide a experiência que você tem entre as suas duas classes que você tá evoluindo. Então, o Fritz evoluía lentamente como um mago. E qual era a sua outra classe? Ladrão. Ladino. Ladrão. Ele era um gnomo ilusionista ladrão. Ele não podia vestir armaduras muito boas, então não podia chegar muito perto dos inimigos. Eu era um bobo da corte, lembra? Eu escolhi, tinha um kit, eu escolhi esse, aí o cara ele ia me atacar, aí eu fazia uma palhaçada assim, aí eu não impunha nenhum respeito, ele partia pra outro. Só que nem sempre isso funcionava, quando não funcionava eu me fudia. Eu digo mais, o Free tá reclamando aí, mas é porque ele não teve paciência. Eu não culpo tanto ele, porque a nossa aventura foi até o nível 3. Essa ideia que eu passei pra ele, é porque você, quando você chegou na segunda geração do Dungeons and Dragons, você começou a entrar o mundo interminável de suplementos. Começaram a lançar livro atrás de livros. Aqui no Brasil a gente não viu isso tanto, mas lá fora já foi o capitalismo tomou conta do RPG pela primeira vez. Pela primeira e pra sempre. Primeira vez. E... Só se toma conta do RPG com o capitalismo uma vez. um dos suplementos que... Eles começaram a criar vários cenários, né? Tinha o cenário mais famoso de Dungeons and Dragons, que é o Forgotten Realms. E em Forgotten Realms tinha um suplemento que era o suplemento dos deuses, tinha um panteão de todos os reis. Powers and Pantheons. E nesse suplemento existia um deus específico, deus dos ilusionistas ou deus dos ladrões, agora não tô lembrado bem, mas ele podia, você mesmo não sendo um clérigo, você podia pegar um ilusionista, um ladrão ilusionista, ser seguidor daquele deus e você vai conceder habilidades e poderes especiais pra você estar seguindo aquele deus. Então você acabaria acumulando as habilidades de ladino, que já fazem você ser um mago, um ilusionista um pouco mais resistente do que o ilusionista puro. Você teria os recursos de um ilusionista, que não era uma especialidade ruim de magia, e você ainda tinha magias, você poderia até, se eu não me engano, pegar a magia de cura, e você poderia se curar no decorrer de uma batalha. Então você ficava com um personagem muito completo. Assim, era uma ideia que eu tinha pensado em jogar. Eu falei, pô, por que você não joga? Aí o Fritz, isso é uma bosta! Eu quero ser guerreiro! Olha a voz de vilão do Fritz. Olha só, jogamos 6 meses, ele não falou porra nenhuma disso, e se em 6 meses o teu personagem não ficou razoavelmente bom, cara, esquece. E a sua ideia era tão boa, mas tão boa, que da outra vez que íamos jogar, você falou assim, eu vou ser um gnomo ilusionista. Eu falei, por que você não é um ladino também, você? Bitch, please. Aí, assim, não, moleque. Aí você, vai ter friendly fire? Todo mundo, não. Aí você, gnomo ilusionista, my ass. Eu vou fazer um elfo com uma categoria de armadura ridiculamente absurda. Beleza, beleza, beleza. É, então pô, assim... Não, chega essa discussão. Agora, agora, uma tá coisa... Voltando agora ao programa, a parte que vocês estão ouvindo, né? Fizemos um corte agora de meia hora no programa. Exato. Senhor Eternidade. Fala. Quais são as classes que você mais lembra de Dungeons and Dragons? Cara... Você não se lembra de todas, ou você vai me provar errado? Eu provavelmente vou me provar errado. Eu lembro... Quer dizer, provavelmente não vou lembrar de todas. Eu me lembro de Ladino, que era o que eu jogava. O que, que é um Ladino? Mas... Vai explicando. Ladino é um... Pô, é um Ladino de classes, é o, né? É o rogue ladrão bolado que fica nas sombras e rouba sua carteira e ou então não corta sua garganta. Mas como é? Mas os ladrões, eu nunca entendi esse conceito. É, na verdade, eu estou me fazendo de idiota, né? Mas pra fazer essa pergunta. Ah, não fiz não, você não entende mesmo. Mas como assim você joga com um ladrão pra, numa aventura com os heróis? Você é um ladrão, amigo dos heróis, fazendo coisas boas? Tcharam! Cara, na verdade, tecnicamente, no Hobbit. Ladrão. Tecnicamente, no Hobbit, o Bilbo é um ladrão, ele é contratado como um ladrão, porque a galera sempre precisa de um ladrão, porra, pra você poder ver qual é, tipo, olhar na frente sem ser percebido, abrir as portas que estão trancadas, arrombar as portas, pegar os treasures bolados, sacou? A dar um 4x por trás, moleque. Exatamente, dá um 4x por trás. Eu achava sensacional como as pessoas interpretando às vezes não lembravam. Às vezes não, quase nunca lembravam os nomes dos outros personagens que estavam jogando com elas. Tipo, o Fritz nunca lembrava o nome do personagem do Mesh Splinter. Clérigo! Então ele chamava pela classe. Falava, então arqueiro, você vem comigo. E isso ficava mais engraçado quando a pessoa falava do ladrão. Ela falava, eu não acredito que você possa me impressionar, ladrão. Não, mas eu vou te explicar, isso faz todo sentido, cara. Porque o ladrão, ele é sempre um cara meio fora do grupo, tá ligado? Meio sozinho, meio estranho. Ninguém confia no ladrão e o ladrão não confia em ninguém, tá ligado? Por isso que ele não decora o nome de ninguém, ninguém decora o nome dele. Tem aquele episódio do Chaves que ele joga de ladrão, né? Todo mundo chama ele de ladrão. O que vocês têm? Ladrão. Ladrão! Ladrão! Ladrão! Ladrão! Ladrão! Ladrãozinho! Ladrão! Seu ladrão! Ladrão! Ladrão! Ladrão! Ladrão! O engraçado quando aquelas aventuras começavam. Vocês se conhecem há muito tempo e vocês são todos muitos amigos. Aí ele é um ladrão. Aí aquele paladino da justiça, muito amigo do ladrão, assim. Então, ladrão, o que você vai fazer hoje? Cara, sabe o que era muito chato? Um paladino nunca deixar você roubar as coisas, cara. Além do ladrão, tinham outras classes clássicas. O problema do ladrão, esse problema do ladrão, do seu ladrão, esse problema é só na língua portuguesa, né? Porque em inglês não tem essa merda. Em inglês é rogue, né? Qual é a tradução pra rogue? Em inglês é rogue, vampira, todo mundo sabe. Pô, pergunta idiota, cara. Você faz muito de idiota nesse programa de vez em quando, sabia? Qual seria a tradução correta pra rogue? Rogue é tipo um cara assim, revoltado. Isso daí dava um problema, porque você tinha rogue dragon, que eram dragões que fugiam do padrão, né? Tipo, por exemplo, um exemplo de rogue dragon seria um dragão dourado que tem uma tendência, em vez de ser good, neutral. E aí, a opção no livro dos monstros tá como dragões ladinos. Aí eu ficava pensando, poxa, um dragão ladino é o quê? É um dragão que dá backstab, se esconde nas sombras. Olha só. Pocket, né? Olha só, ali, guerreiro, ali. Ih, roubei teu cara. Tá, porra do teu. Google Tradutor no giz. Não, velhaco não. Não, velhaco não. Velhaco. Velhaco horrível. Ou trapaceiro, patife, tratante, maroto. Tratante é irado. Tratante é cara, maroto. Trujão. Seu tratante. Ah, que dragão maroto. Volta a abertura. Eu preciso. Preciso de um companheiro. Eu preciso de um maroto ardiloso. Eu preciso de um patife. Um patife sorrateiro. Senhor da Eternidade, qual outra classe você gostava em Dungeons & Dragons? Cara, Mago. Qual é a boa do mago? Depois nada, cara. É uma merda. Ele usava Talismãs. Tem razão. Depois do nível 36, ele começou a ficar bom, cara. O mago sempre sofre esse preconceito de que no começo é fraco e no final é bolado. O problema é que pra você chegar no final de uma aventura de AD&D, é complicado. Tipo, ou as pessoas enchem o saco no meio, ou as pessoas brigam, ou as pessoas, sei lá, morrem na vida real de velho, porque a aventura demora muito. E porra, me diz aí alguém, fora o Quilherazes, porque o Quilherazes já passou por toda e qualquer experiência narrável em jogo de RPG. Mas quem mais conseguiu jogar uma aventura de um mago que começou no level 1 e foi até o level 18 sem roubar? Ah, 18, ah, sem roubar não. 12, 13, por aí. Sem roubar não. Sem roubar no XP, assim, do tipo, vamos não, pra sala do espírito do tempo treinar por... Sem pantera deslocadora, sem nada. O cara chegou, a gente chegou, fez um 10, 12, 13. A gente chegou, acho que um 13, por aí. Não lembro se o mago chegou no 13, mas assim, a gente passou, todo mundo passou no nível 10. E era engraçado que era um... Cara, eu te enchia tanto o saco, assim, que eu falava, putz, esse pessoal vai demorar muito pra passar de nível. Eu quero que ele chegue no nível, aquele sweet spot, sabe? Nível 7 pra... 7 ao 14. Aham. Eu cheguei, cara. Aí, vocês encontraram 10 abixais vermelhos. Abixais? Porra, não sei se é o vermelho ou... Mas... Abixai, 21 mil de XP, cara. Eu botava vários desses assim e falava, aí, galera, arma de ferro frio, arma mágica, vai lá e enfrenta essa porra aí. Era quase... Aí, eu ainda botava isso na história. Vocês iam dormir e os personagens continuavam matando orcs na floresta. É, deixava o bot jogando lá com o mestre. Cara, só... Sabe qual era a melhor hora do RPG? A melhor hora era a hora do loot. Pescal. Caralho, a hora do loot era muito boa, moleque. E aí, mestre, o que tem para mim? Não, o melhor era isso. Pegava o inimigo, tinha a super espada bolada que mata e arranca a alma com uma porrada. Aí você derrota o inimigo. Agora eu vou pegar essa espada! Aí o mestre, fudeu, ele vai pegar a espada, o que eu vou fazer? Aí o mestre falava, a espada desintegra na sua mão. Então, você tem que ser uma pessoa má pra usar essa espada. O melhor, é a mão. Mas aí é fácil. Eu lembro de espada. É, uma vez em uma aventura a gente ia matar um vampiro, aí tinha uma espada maluca lá. Aí eu ia atacar o vampiro e... Eu lembro, eu que tava mexendo nessa aventura. Aí estão dois guerreiros. Só que o vampiro, ele tava meio longe e ele tava, assim, detonando geral uma porrada. Aí o arqueiro falou assim, o arqueiro que não tinha nome, é arqueiro. O Beirão. Ele falou assim, não, me passa a sua espada que eu vou atirar pelo meu arco. Olha a ideia que é. Eu vou narrar a cena, vou narrar a cena. Eles estão no final do Castelo Sombrio, na Sala do Trono, onde eles encontram três vampiros, um vampiro líder e mais dois vampiros lacaios do vampiro mestre. E eles começam a lutar, os aventureiros, contra os vampiros. A única arma que poderia derrotar o vampiro era a espada das lágrimas forjada do dragão celeste, que poderia infligir danos naquele vampiro maldito. O bárbaro, Nergal, segura no meu pau, detinha a espada em suas mãos e corria bravamente em direção ao vampiro para estacar o golpe final, quando o arqueiro fale, não, Nergal. Mentira! O bárbaro estava com dificuldade enfrentando os outros vampiros, e o arqueiro fala, eu tive uma ideia, eu vou pular pros ares, você joga a espada pra mim, eu coloco a espada no arco e disparo contra o coração do vampiro. Sabe o que aconteceu? Você fez isso com uma alabarda, né, cara? E assim, pra resumir, ele errou, claro, o tiro, eu desmaiei, perdi o XP a sessão, e tipo, quem saiu o herói ainda foi tipo a porra do mago, sabe qual é? Claramente é o coadjuvante quando você tem pouca. Mas foi uma infelicidade, cara. Esse é aquele caso que o Nijimil falou do ápice da aventura. Você pega um cara que tem destreza natural 19, porque um elfo botou 18 e ganhou mais um. Ainda pegou uma porra de um anel da destreza que aumentava em mais um ou mais dois, não lembro agora. O cara tinha uma destreza sobre-humana. Logo ele se arriscava a coisas do arco da velha. O pior é que ele se arriscava a fazer muitas coisas do arco da velha, como cavalgar em abelhas mutantes gigantes de cabeça. Cabeça para baixo, não ele, as abelhas de cabeça para baixo. Ele abusava da... Caralho, até hoje não entenderam com o filho, beleza. Ele abusar, não, e era tipo assim, então mestre, eu quero fazer isso, qual a dificuldade, é o mestre, ok, eu preciso tirar mais que dois, beat please, eu sou muito sinistro, e tirava um, pluf, aconteceu isso, ó. Além do mago e lápis, qual era a classe que você mais lembra? A que eu mais lembro é claramente o Ranger, porque tinha um amigo meu que jogava com a gente, o Jonathan, que como não tinha Ranger no livro de AD&D, obviamente na cabeça dele o Ranger era um ninja. Peraí, como assim não tinha Ranger no AD&D? No livro de AD&D não tinha foto do Ranger. Cara. Eu tinha. Não tinha, você tá maluco. Tinha o Druida, verdade. E o Druida é só. A gente vai comentar. O Druida é uma classe esquecida. Tinha o Druida que também era um salvador dali no livro de AD&D, mas o Ranger não tinha foto. O Ranger não tinha foto, é verdade. Então na cabeça desse amigo meu, descrição lá. Tinha, mas porra, não tinha foto, meu irmão. Isso não tinha foto. Porra, quando fala descrição, ele é tipo um Robin Hood. Se você não viu, é porque o quê? Se você não viu, é porque é ninja. Eu sempre imagino ninja como o cara do mato. Exatamente. É um mateiro, né, cara? Como diz na tradução da primeira edição. Ele é tipo um capial que sempre tem um lobo. Ele sempre tem um lobo. Na primeira edição, a tradução de Ranger é mateiro, cara. É sério essa porra? É mateiro o nome do cara. Ele é o cara do mato que sempre tinha um lobo e do nada podia estar no meio da dungeon. Ele falava: vou chamar um animal para resolver esse problema. Aí fazia tinha a porra do lobo. Sabe em videogame quem é Ranger? O Strider. É um Ranger high-tech. Ele chama bicho de qualquer lugar, meu irmão. Vê aquelas porra, aquelas águias malucas lá. Além do Ranger, Ranger era... Existia um clássico Homem de Armas, que era... Era o Homem de Armas, né? No AD&D, a segunda edição, era o Guerreiro, o Paladino e o Ranger. Eram as três classes. É, Ranger. Guerreiro era o cara que veste a armadura, pega a espada e senta a porrada. O Paladino é o cara que pega a armadura, pega a espada e senta a porrada com uma boa desculpa. E o Ranger é o cara que pega a armadura, pega a espada e vai pro mato. É, isso bate em quem não gosta dos animais. Quem não gosta dos animais. E todo Ranger usa uma arma em cada mão. Todo Ranger usa dual wield. Igual ninja. Igual ninja. A mesma coisa, amigo meu tinha razão, cara. Além do... Me diga aí, então. O problema de ser um guerreiro era sempre, tipo assim, eu tirei um 18, ok, força. Eu tirei 8, 18, ok, constituição. Aí a sua inteligência era tipo 9. Aí qualquer ideia boa que você tivesse, o mestre, o seu personagem é muito burro, ele não pode ter essa ideia. Você, amigo mago, por que você não dá essa ideia? Se você tivesse essa ideia. Aí o mago, boa ideia. Se a gente fizesse uma formação em octógono e o caralho a quatro aqui invadisse assim assado. Não, e às vezes o mestre esquecia. Chegava um guerreiro com inteligência 6 e carisma 9 e falava assim: não, meu caro rei, tive uma ideia brilhante. Nós vamos avançar pela direita quando o exército estiver desprevenido e ganharemos a guerra sim. Aí todo mundo para. Depois, no final da aventura, ele fala: mas o seu personagem não tem inteligência 6 e carisma 9? 9. Sim, mas aí é por isso que nos atributos do jogo a inteligência não é tanto essa noção de inteligência, de QI, como a gente tem. Isso é essa inteligência. Sim, a inteligência ela é utilizada como uma questão de astúcia, de você ter percepção das coisas, assim. Não é questão de você ser inteligente ou não. Ah, vamos aproveitar. Ao mesmo tempo, essa questão de, por exemplo, você tem, como você falou, você tem inteligência 6 e carisma 9. Essa coisa, assim, de você, eu tive uma ideia brilhante. Mas aí, a ideia brilhante é fácil, né? Qualquer imbecil. A questão também é o convencimento da sua ideia, e aí também entra o papel do carisma. Isso, exatamente. Se a ideia é brilhante, você pode usar a inteligência do jogador. Agora, o poder de convencimento que o jogador, que o personagem vai ter em cima de outras coisas com que ele tá interagindo, aí entra o carisma do personagem também. Exatamente. Uma coisa muito legal de influenciar o carisma era que nem mesmo que você falasse algo tão galante ou tão, tipo, interessante, a pessoa já tava mais apta a entender, apta a estar do seu lado, apta a te seguir. E isso era legal, porque você falava, tinha muito jogador que falava assim: ah, por que você não vem comigo, ladrão? Largue essa vida. Aí o cara falava: não, ele vai falar pra você: não, eu não quero largar. Ele fala: eu tenho carisma 18. Rolava o carisma 18, aí o mestre: tá bom, o ladrão fala: tudo bem, vou largar essa vida. Sim, porque carisma também tinha uma falsa percepção de que carisma tava relacionado à beleza, né? Mas pior que ele influenciava na beleza também. Influencia, né? Influencia na percepção que as pessoas têm em cima do personagem. É o conjunto. Influencia necessariamente na beleza. É, o atributo carisma, você podia muito bem falar que você era muito bonito, porque você pode dizer que... Exatamente, sim, uma das formas, você escolhia como você era carismático. Exatamente, o seu carisma era o carisma de beleza. Eu lembro que tinha o comandante Cobra, ele nunca gostou de jogar com um personagem feio. Ele nunca jogava com um personagem que tinha aparência menor. Porque o RPG tende de ser diferente do que você na vida real, né, cara? então eu jogo com Paladino. Eu sempre joguei com Paladino, eu sou uma pessoa muito cruel na vida real, né, cara? Aí o que acontecia? O comandante Cobra, ele não queria botar carisma alto. Então o que ele fazia? Ele botava um carisma Constituição. Falava, eu sou um cara muito bonito, mas eu tenho péssimos hábitos. Você tinha aquele livro, o Skills and Powers, do Player's Option, que ele trazia para cada atributo dois subatributos que especializavam ainda mais. Tirava essa questão, né? Você tem no carisma aqui, você tem o leadership e appearance. Isso. Aí você destrinchava. Esse era excelente, esse experimento. O legal dos atributos é que tinham 6. E cada um tentava representar mais ou menos o personagem como um todo. O que me incomodava um pouco é que para os aspectos físicos você tinha 3 atributos, para os aspectos mentais você tinha 2 atributos e para os aspectos sociais você tinha 1 atributo. É, mas aí é porque o psicossocial era uma coisa só, né? Então eram 3 e 3. Era tipo, esses 3, inteligência, sabedoria e carisma eram vistos como sociais. Eram os atributos sociais, de forma geral. Que bonito isso. Porque a inteligência, bonito, né? Eu li no livro. É, inteligência e sabedoria e carisma pressupunham que era tudo parte do convívio social, de educação, mamilos, de aspectos de liderança. É, mamiludo. Mas os caras fizeram assim, pô. É, pô, tá... É social também você ir na academia, dar aquela malhadinha, olhar uma... Porra. É, exatamente. Porra, pior era GURPS, né, cara? Que tinha fucking 4 atributos, né, pô? Porque o foco do jogo é porrada, caralho. Você não tem que ser um dragão na base do carisma. Ei, dragão, levanta do seu tesouro. Que por que diabos o dragão tem sempre um tesouro embaixo dele? Ah, ele tá ali parado por um bom motivo, né, cara? Uma arma mágica. Eu vou explicar, que os dragões são gananciosos. Os 6 atributos eram força, destreza, vigor, inteligência... Não, constituição. Tá, força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Força, basicamente, é a força do personagem. O quanto ele consegue levantar, o quanto de força ele aplica na porrada, o quanto de dano ele vai dar. Destreza é quanto melhor ele consegue acertar, consegue se equilibrar, o quão ágil ele é, o quanto ele consegue... Destreza é o mais escrito no livro, originalmente. ele leva muito pra essa lado de destreza manual. Então, essa questão de agilidade acaba ficando muito escondido ali. Mas todas as experiências que eram relacionadas à corrida e tal... Sim, era destreza, exatamente. Mas eu já vi gente, é meio ridículo assim, mas assim, se você para e lê o livro à risca, não tem nada que peça. De enxergar essa capacidade de a pessoa ser rápido ou não como constituição e não como destreza. Porque ele fala, o cara é mais rápido que ele tem constituição maior, ele aguenta mais correr. Então, a perícia de correr era assim, a perícia de correr era baseada em constituição, porque era quanto você conseguia se manter. Exatamente. Eram atributos meio mal descritos, assim, algumas coisas. A constituição era sua resistência, né? Era o quão... Eu sempre achei um pouco mais complicado de escrever, além de resistência, porque vai muito do seu físico, mas sem influenciar diretamente na sua força. Uma pessoa pode ter um físico atlético, pode ser bem resistente. Sim. E não tem... É só você pegar o caso, por exemplo. Vai em academia, o marombeiro que se olha no espelho, como o Killerazzo falou, que é o cara que vai lá trabalhar bíceps, pega 40 quilos em cada braço. Esse cara aguenta levantar 40 quilos e cada braço, mas ele não corre 42 km. Tinha uma explicação pra isso que eu achava interessante, falava assim, tipo, pega um karateka com ST alta, era até um exemplo de GURPS, mas HT baixa, tipo, é o cara que dá uma porrada foda pra caralho, só que o físico dele é todo mirradinho. Era o Bruce Lee, é aquele cara ágil e forte, mas que não aguentava 5 minutos de porrada. Na verdade, ele aguentava 5 minutos de porrada fácil, só que se ele levasse uma na cara. Inteligência e sabedoria, o que eu sempre entendi foi que inteligência refletiu o quão rápido e quão fácil você aprendia as coisas, e sabedoria refletiu o quão você conhecia, qual era o conhecimento que você tinha sobre as coisas. Tô errado? Tá errado. Então? Aí entra muita interpretação, que nem o Lápis falou, tem muita coisa mal descrita. Mas basicamente, o que ele falava muito da sabedoria é o teu bom senso, a tua experiência de vida. Isso, é. É aquele cara que manja das putarias, entendeu? É o Frota. Mas, pô... É, tá ligado nas manhas e nas sacanagens. Então, era cavalgar um cavalo é só ter manha pra caramba, né? Porque era sabedoria mais 3 a perícia. Era sabedoria mais 3, É experiência de vida, cara. Pois é, tipo, você é um velhinho e tal que sofreu muito na sua vida e por isso, logo então, você sabe cavalgar melhor do que um cara que tava no mato o tempo todo. Melhor do que o Ranger. Ah, não, sim. Tem uns detalhes, né? Meio mal feito. Mas é assim, a sabedoria é meio que o street streetwise da parada, né? Isso. É, crescimento de um moleque de rua. É bom senso. Escola da vida. É, eu lembro que várias vezes que você... A tua intuição, tipo, vou ver aqui qual é o melhor caminho a tomar. É, às vezes é uma questão de sabedoria. Você fala, isso. Pô, cara, toda vez... Quem estudou engenharia de computação e viu a transferência do dado pra informação, da informação dado pro conhecimento... Pois é, né? Você rola o dado. Aí quando você rola o dado, você tem a informação. Aí quando você pega a informação que saiu do D20, que é o dado, aí você tem o conhecimento. O cara inteligente é o cara que interpreta muito bem os dados e sabe lidar com muita informação. Mas, amigo, o cara que tem sabedoria é o cara que transformou aquele conhecimento e levou pra vida. Olha só! Incomodava ao máximo em AD&D e me incomoda até hoje é a regra principal dos atributos, que é a rolagem dos atributos. Torna o jogo extremamente não balanceado. Você tem um personagem que joga na mesa, que deu sorte, e é muito mais forte que você que deu azar e tá jogando com um personagem de merda ali. A primeira merda lá do livro, ele tem 15 formas de rodada. Ele bota lá 3d6 mais 1, sim, distribuir 72 pontos pra quem gosta de jogar de paladino. Exatamente, só que a regra mais popular e as pessoas mais usavam... Não, é que as pessoas mais usar, cara. Sim, tô te falando, é que você mais viu usar. Eu joguei em bastante mesas diferentes, com muitas pessoas diferentes. E todas... Eu também joguei, cara. E todas as pessoas jogavam com rolagem. As pouquíssimas vezes que eu não joguei com rolagem, eu achei muito mais divertido. E foram pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes que você não jogou com rolagem? Exato. Porque ele queria um paladino. É. Então, quando era rolagem, ele nunca podia fazer um paladino. Ele tinha que gastar o 18 dele na merda do carisma, pra ser um paladino chato. Não, cara, o problema não era esse. O problema era quando você tinha alguém na sua mesa que tinha um 18, dois 18 e um 16. Isso e é outro verdade. Cara não tinha nenhum atributo acima de 14. Aí o cara, porra, fica chato jogar o jogo assim, entendeu? Você vê que o cara tá fazendo acontecendo do seu lado e você tá lá chupando o dedo. É. Você tem que levar pra parte da interpretação de novo. Porra. Você mata pode nascer feio, fraco, um problema de saúde, pobre, e o outro falou que nascer bonito, saudável e tudo mais. Vocês estão vendo? Então joga mundo, com cara. Isso, Mestre Splinter. Eu não vi isso. Eu não vi isso não, Mestre Splinter. Mas aí, eu já joguei com um guerreiro que o atributo máximo dele era força, que era 6. Porra, isso é trupa caralho. O cara morreu na primeiro rodamuinho que a gente enfrentou numa caverna atravessando um rio. Ele não conseguiu nadar. Mandou mal, devia ter colocado Constituição 6. De repente esse não ia. Ah, Constituição 6 não. Constituição 6 ele ia morrer por afogamento. Porque ele vai ter menos 3 de ponto de vida, Constituição 6. Porra, Killerazos, se eu tô mestrando pra esse cara, eu bato nas costas dele e falo, cara, volta a ser camponês, tu não vai virar aventureiro, seu filho da puta. AD&D é o sistema de RPG que eu joguei que usa a maior diversidade de dados. Como a gente discutiu no nosso programa de RPG, cada sistema de RPG tem os seus dados e como ele vai trabalhar com esses dados. AD&D falava, vamos usar todos os dados. D4, D6, D8, D10, D12, D20, D100, tudo. E ele... o AD&D usa até o D34. D34? Esse dado aí é da Ilá. Nunca viu não, cara? Basicamente usava o dado D20 mais do que todos os outros, mas os outros dados eram usados em armas. Alguma outra utilidade tinha os dados além das armas? Tinha, pô. Tinha. Tem coisa lá que era assim, joga a probabilidade de não sei dado. O quê. Aí eram 6 coisas, assim. Dado de vida. Dessa. Verdade, dado de vida. Dado de vida variava entre as classes. As raças. Era as classes. Tinha, dependendo de qual você jogava, a raça também delimitava o dado de vida. Dependia do sistema. Isso. Old Dragon agora, o dado máximo de vida do guerreiro, eu acho que é D6 ou D8, se ele for elfo, em vez de D10. Tinha alguma coisa assim, eu não tô lembrado. Falar da hora da divisão dos lutes, cara, que era sempre um, eu quem era o mestre, você deu isso pra ele e não deu pra mim. Ah. O jogo tava errado quando a pessoa parava de interpretar o jogo e pensava que o mestre deu uma coisa ou deu outra. É que nem você para de acreditar no curso das coisas, você quebra a imersão, você acha que aquilo tudo tá sendo dado, aquilo tudo tá sendo não conquistado. E isso era uma das coisas que me deixava meio bolado. O Mestre Splinter uma vez fez uma coisa que me deixou um pouquinho bolado. Ele começou a botar no papel o que todo mundo tinha ganhado. Tipo, olha ele nerfou o meu prêmio, mano. Ele tirou um mais um de uma espada minha. Ele falou, um mago nunca ia tirar um ano de vida dele, perder um nível pra dar mais um para você. Fica assim, seu trouxa. Aí eu fico com a espada mais 4 ao invés de mais 5. True story. Que true story. Eu deixei você bolado, cara. Fala aí. Foi isso, tirar um mais um da espada dele. Ah, tirar mais um da espada dele? Contabilizou o de todo mundo. O de todo mundo. Ele falou, cara, eu... Cara, não é por nada não, cara. Mas aí, em 68 programas, sempre que falam de RPG, nunca falaram bem do Mestre do Splinter, cara. É, cara. Deve ter algo, deve ter. Cara, não pode ser. Não pode ser invenção. Não, é divertido. Mestre Splinter tem uma qualidade incrível. Ele é o cara que mais domina todas as regras do RPG. Ele é o cara que vai virar no meio da sessão e falar, Objection! Na página 243, linha 27, não é assim que tá escrito. Aí todo mundo abria a página, olhava, é verdade. Eu como chato isso, né? chato. Cleric! Não, mas na verdade, cara, eu era justo. Eu tinha que interpretar a minha tendência, né? Não foi de tendência ainda. Mas o que me incomodava era justamente aquele cara que falava, ah, beleza, vou botar força 16, sei lá, carisma 5. Aí falava, não, agora eu vou ter não sei quantos seguidores, tá? Você não pode. Por que não? Porque você não tem carisma. Aí o cara, ah, seu advogado de regras. O cara tá se usufruindo da regra a teu favor. Aí quando vem um cara que acaba com a festa dele, acha que é um advogado de regras. Isso é muito escroto. Teve uma vez que ele veio assim, pessoal, eu achei uma regra nova e eu quero que vocês ouçam a regra inteira antes de criar uma objeção. Aí tipo assim, fudeu, beleza. Ele falou assim, então, tem uma regra no livro do arqueiro que fala assim, que eu posso usar até 8 flechas por turno. É, aí a primeira é menos 1, a segunda é menos 2. É, uma regra de rajada, cara, que tinha no livro do guerreiro, alguma coisa assim. Aí o Nisne bigolhou pra ele e falou assim, tá, e quanto você precisa pra acertar com a flecha com menos 8? Ele fez o cálculo 3. Aí o Nisnibigo, não, essa regra não vai entrar no nosso jogo, cara. Tipo, caralho, que arbitrário. Taco e com uma categoria de armadura absurda, era melhor do que um guerreiro na espada. Tipo assim, eu tinha só a HP. Era um personagem extremamente apelado, muito bom o personagem. Uma coisa muito legal de Dungeons & Dragons também eram as tendências dos personagens. O que entrava nessa parte da interpretação, o que entrava nessa parte do roleplay dos personagens. Qual era a tendência que você mais costumava jogar, Mestre Splinter? Cara, eu gostava muito das tendências justas e ordeiras, né? Porque mesmo não sendo um paladino, você é mal bem o conceito do herói básico que todo mundo tem na cabeça. Mas é... Aqui todo mundo gostava muito de pegar porque era... Deixava muito aberto o que eu vou fazer na hora que eu quiser... Aquela inconstante. Inconstante? Eu odiava inconstante. Eu odiava porque ele, era. Tanto que depois no D&D 3 a parada ainda dizia que era espírito livre. Faça o que for melhor no momento. Cara, isso é ridículo. O cara não tem restrição nenhuma. O cara pode chegar e falar: vou pegar esse loot, não. Agora eu vou respeitar os mortos. É, não, mas o inconstante você ainda tinha aquele problema. Pô, o cara era ótico. Ele não tinha nenhuma obrigação com os outros. Agora o true neutral. Cara, eu acho que ele era pior que o inconstante. O inconstante, você sabe, porra, eu não posso confiar nesse cara porque eu sei que se eu confiar ele vai me trair. O trio neutro não. O inconstante é o cara que compra um barril só pra colocar o anão do grupo dentro do barril e trancar ele lá dentro. O inconstante é o malcaviano, né? É. Cara, a gente perdeu um bom personagem uma vez porque o personagem na base foi obrigado a trocar de tendência, não foi? Ele tirou uma carta lá do baralho da situação de jogo. Nossa, esse baralho foi... Não, eu tenho que contar a história. Ele veio... Quem era o mestre? Não. Vamos deixar isso omisso. Era o Mestre Splinter e eu não tava jogando. Eu falo mas assim, ele... olha só. Existe no AD&D um baralho que eu gosto de chamar de baralho estraga jogo. Que é um baralho de cartas mágicas. Em que você tira uma carta do baralho na sorte. E dependendo do naipe que você tirar, dependendo da carta que for, ela te dá um poder ou te dá uma coisa escrota. Não, de castelo, ou então você enfrenta a morte, que é uma parada impossível de ser ganha. Ou então só o lado negativo. Quê? Não, ele falou, você ganha um castelo, ou ganha levels, ou enfrenta a morte. Você tira a torre, você ganha uma torre pro seu personagem. Você tira a morte, você enfrenta tem até a ficha da morte, mas você tem que enfrentar sozinho. É, cada vez, cada pessoa que tenta te ajudar a morte, aparece uma outra morte pra lutar contra ela também. Isso. Enfim. Isso sempre estragava o jogo, sempre. Baralho das ilusões. Todo mundo tirou a carta, o na base ele foi obrigado a trocar de tendência. Aí ele acabou sendo morto. Aí eu tava de saco cheio do meu personagem, que era o Goblin. É o Goblin, perdão. Cara, essa história foi muito pior. Eu tinha faltado essa sessão. Eu falei, eu vou tirar a carta. Aí eu tirei a carta e enfrentei a morte. Aí eu morri, eu fiquei muito feliz porque o meu personagem morreu. Aí eu fiz um ladino muito bom, que era o Mario, irmão do Luigi, que era o Bardo. Aí eu tirei três cartas. Aí as três cartas eram coisas muito boas, tipo, eu ganhei muita coisa. Aí depois o Mestre Splinter, cara, eu esqueci de tirar as cartas ruins do baralho. Não, o pior não é isso. O pior é que eu tinha faltado essa sessão. Então, vocês me ligaram. Eu tava estudando, porque eu tinha prova no dia seguinte, alguma coisa assim. Tinha que ser todos ou nenhum, não é isso? Vocês me ligaram e falaram assim: olha só, a gente só pode tirar carta no baralho se todo mundo tirar uma carta. Eu falei, eu não vou tirar a carta nem fudendo, porque essa carta estraga o jogo. Alguém vai se fuder, alguém vai enfrentar a morte, alguém vai ficar eunuco e o jogo vai desandar. Aí o nego falou, aí o Fritz foi o primeiro a me ligar. O Fritz falou assim: o ninja inimigo falou que ele não vai tirar a carta. Aí começou um bababá, bababá, bababá. Aí ele: tem certeza, cara, que você não vai tirar a carta? Tenho certeza. Beleza, eu vou voltar a estudar, tchau. Dá dois minutos, toco meu telefone de novo. Aí é o Mestre Splinter: então, cara, eu acho que o seu personagem tem tudo a ver tirar a carta, cara. Era o Paladino, não era? Ou não? Era Paladino. Aí eu falei: cara, não tem nada a ver eu tirar essa porra da carta. Aí ele: não, cara, porque você tá vendo, algumas vezes ele me veio com esse papo. Ele falou: algumas vezes umas pessoas têm que se sacrificar pra diversão de todo mundo. Todo mundo quer tirar a carta, menos você. Ah, aí já é o mestre, porra, que fica no barril, caralho. Aí eu falei: não, não vou tirar. Aí não tirei a carta. E o meu personagem foi o único que continuou depois da aventura. Cara, meu personagem era muito melhor. Era um ladino zorro, moleque. Eu desarmava. Eu dava backstab com um porra, moleque. Era muito melhor do que aquele lixo, moleque. Eu não tive que pegar aquele personagem horroroso. Três tendências. Era bom, neutro e mal. Era good, neutral e... Eram dois eixos, né? Era o eixo da ordem e o eixo do bom ao maligno. O eixo do caótico ao leal. No D&D mesmo só tinha esse eixo da ordem. É, só tinha o eixo da ordem. O personagem era ordeiro, neutro ou caótico. É, aqui virou ordeiro, né? Na verdade era lawful, né? Lawful. E aqui eles colocaram sempre essa... deram um nome pra cada uma das combinações. Exatamente. Você tinha essas três linhas, que era o neutro, o bom, o mal. E dessas três linhas você ainda tinha três. Tá errado, né, cara? Porque o certo é o bom, o mal e o feio, né? Ah, garoto! Ah. Você tinha o justo, o bondoso, o honrado. Isso. Aí do lawful, neutro é. Neutro é real. Neutro era sempre difícil pra caralho de interpretar. Você tem o ordeiro, o neutro e o vil, o cruel, real. O inconstante. É, o vil era o. O vil ou o riei? O ordeiro mal, isso. É o lawful, neutro, é o riei. Não, o lawful neutro não era vil, não. Era vil. Lawful neutro era o... Não, lawful neutro é o ordeiro. É lawful evil, que é vil. Lawful evil, que é o vil. É isso. Que é o riei. O Vegeta é o quê? Alguém tem mais alguma coisa? Eu acho que o Vegeta é vil também. Sei, alguém tem mais alguma coisa? Talvez um rado. Não tem mais nada pra falar. Não, ele virou um rado depois. Ele virou um rado. Ele começa de cruel a egoísta, assim. Não, ele sempre foi orgulhoso. Tem essa aí, não. É um rado. É o lawful neutro. Não, o orgulhoso ele sempre foi pra caralho. Ele até, tipo assim, ele era mal, mas ele era mais orgulhoso do que mal. Mas sabe o que ele nem sempre foi? Ele nem sempre foi mais de 8 mil! It's over 9,000, man. Mais de 9 mil, sorry. Ah, só em inglês. Em todo outro lugar é 8 mil. Cara, mas tipo, eu queria mais de 8 mil de XP, achou? Era muito bom a hora do... Muito guerreiro do meu quadro, né, cara? Cara, o bom era os loots de pegadinha, o mestre. Tem um cinturão aqui. Aí, caralho. Quero cristalizar, cara. Não, eu vou vestir. Eu vou vestir porque eu sou foda. Existe um cinturão muito famoso chamado Cinturão da Força do Gigante, que é um dos itens mais famosos de AD&D. E quando você veste o cinturão, você ganha força! Mais save, né? Hã? Depende. É mais save no D&D terceira, você ficava com com força 18/00 ou essa era a manopla? É que o cinturão de força do gigante dependia de qual. Se fosse gigante da colina era 19. Tinha alguma força daquele gigante em particular. É, mas basicamente... Se fosse o gigante da colina, que é o Vasco, força 24, sei lá. Basicamente você ganhava esse força. É isso pra um guerreiro era muito bom. Nego queria muito força. Então quando caía um cinturão, nego falava, caralho, esse cinturão é o cinturão da força gigante. Tô sentindo, moleque, tô sentindo que agora é o cinturão da força gigante. Não brilhou vou o olho, poder segurar, falou, esse é meu. Vou poder segurar o Mjolnir. Não. Mjolnir não é questão de força, é questão de dignidade. Diz aí, garoto, fala isso pro livro do mestre de Adelia. Diz aí o que aconteceu com o anão do Fox, Fritz. Caralho. Aí ele foi, botou o cinto aí. Não, aí todo mundo, espera, cara, porque vamos levar pro mago pra ele olhar. Não, moleque, é o do gigante, o mestre não vai fazer isso comigo. Aí ele colocou. Quando ele colocou, o mestre Splinter sorteou na frente de todo mundo qual era o cinturão. Ele tirou no dado, aí tirou, aí falou. Faz na voz do Kleber Machado aí, vai. Eu não sei fazer essa voz. Kleber Machado? E ele achou que... Ele achou que ele ia se dar mal com o cinturão. Mas hoje não. Hoje sim. Hoje sim. Eu precisava fazer isso. Aí, na hora, o Mestre Pinto, ele sorteou, aí ele olhou e falou assim, cara, esse cinturão troca o seu sexo. Você viu um anã. Aí ele falou assim, não! E o pior, o druida do Nijni Mil comeu o anã. Ele ficava tipo 30 de carisma. Era tipo carisma infinito. Eu tinha um carisma absurdo. Eu usava uma magia lá que eu ficava com um carisma mais bolado ainda. Precisava de carisma 30 pra comer uma anã, brother. Não, cara, o que acontecia? Ele é homem, cara. Eu tinha carisma 18. Ah, e o cangaceiro samurai deve ter carisma 12, cara. Ele já pegou uma anã lá na Lapa. Eu naquela época naquele personagem tinha um carisma 18. E eu tinha uma magia que aumentava meu carisma absurdamente. E eu sofri um encanto que eu fiquei apaixonado pela. Aí eu olhei e falei, cara, eu tenho que conquistar essa anã de qualquer jeito. Aí o Fox, não, moleque, não. Aí eu falei, cara, vou usar minha magia de aumentar meu carisma, moleque. Eu virei o cara mais sexy fodão do mundo. Aí o Fox, não, moleque. Aí eu cheguei e falei, Fox, hoje é um cozinho. Aí o Fox, não, moleque, não, eu cozinho. E no dia seguinte apareceu o mago pra transformar ele em homem de novo. Mas ele não foi transformado em homem, por quê? Porque o Best Splinter inseriu uma aventura filler. Não, ele foi transformado em homem sim. Tanto é que, como eu não tava jogando de paladino, eu podia ser escroto. Então eu falei, tu é homem, moleque, agora eu posso dizer, comi teu cu. Eu tô tão viado quanto ele, né, na verdade. Não, claro que não. Tu é assim que tu pensa, então? Estamos chegando mais uma vez no final do nosso podcast e quase de jogos. Então, Fritz, tendo em vista toda a nossa aventura pelo mundo da caverna do dragão, qual foi o loot mais importante que conseguimos no episódio de hoje? O loot? Pô, mais um episódio feito, não? Mais episódio. Coisa? E se o Fritz tá aqui, né, cara? É, poxa, não, moleque. Ele me chamou com umas 3 horas de antecedência. Ah, então beleza. Porra, sobrando espaço, amigo. Sobrando espaço. Diga aí, então, Killerado. O que você vai fazer? Eu vou usar a Vingadora Sagrada pra me defender. Devagar. Você recomenda? Ô, Vingadora Sagrada não, meu filho. Pra se defender, você usa a mais 4 defensora. Ele vai dar umas 4 defensoradas na barata dela. Ele vai dar umas 4 defensoradas na barata. Porque se for uma mais 5, o Mestre Splinter te nerfa. Ele te tira seu mais 5, vira o mais 4, moleque. Espada por pau, arrancadora de cabeças. Você recomendaria alguém hoje em dia, com tantas mudanças no cenário, cenário, paradigma do RPG, você recomendaria as pessoas ainda jogarem Advanced Dungeons and Dragons, Guilherme? Porra, é claro que eu recomendaria se as pessoas pudessem ter acesso aos livros. Se neguinho não quer baixar nada da internet, porque tá aí e todo mundo sabe que você baixa coisa pirata, seu mané. Eu recomendaria as pessoas darem uma olhada nos retroclones que têm sido lançados hoje. Você tem o Old Dragon, que simula, ou melhor, emula toda essa coisa da velha escola de D&D com um sistema D&D de baseado. D&D de raiz. Moleque, isso mesmo. D&D sapeca descalço. Isso, a D&D que dribla mesmo, por baixo pra cima do zagueiro, joga com ponta. E pra aqueles que conseguem ter acesso aos livros antigos, é claro, cara, que se você pode ler isso, se você pode comprar um livro desse ou pegar emprestado do amiguinho, jogue. É uma outra experiência, bem diferente dos RPGs que você tem hoje em dia. Mas que é muito legal. Muito bonito. Muito bonito. E lembrando que a página 76 do livro do jogador de AD&D na edição da Abril tem tudo o que você precisa saber sobre a vida, que é a tabela de perícias. Só eu que usava essa porra. É isso aí, galera. Quem não sabe como entrar em contato com a gente, vai tomar no cu. Abraço. Abraço. Quem é da pesada já sabe, né? Qualquer outro episódio, porra. É isso aí. Aí ele tinha que virar, porra, rolava porradas, tipo, cara, eu vou levar a malha desse cara que tá morto e a calcinha dessa mulher. Peraí, que o caixa ainda tá voltando, o caixa vai voltar fazendo mais barulho, peraí. Tem que fazer barulho, né? É uma barulhenta, né? Caiu de novo. Fazendo barulho. Agora, viva.